precioso que pode existir. É a fonte inesgotável e sempre há de fluir. É a minha inspiração pra viver todos os dias e sorrir. Deus é meu amigo, Deus é meu amigo, e Ele está comigo. Deus está comigo nos momentos mais difíceis, Ele sempre foi o meu melhor amigo. E dos erros que na vida cometi, Ele sempre me ofertou o seu perdão. É morada, é abrigo pro meu coração. Deus está comigo na alegria do meu dia a dia. Ele está presente e é querido. Sua luz indica o meu caminhar, sua palavra é esperança de encontrar um mundo muito mais bonito, onde a paz possa reinar. Deus é o amor mais precioso que pode existir. É a fonte inesgotável que sempre há de fluir. É a minha inspiração pra viver todos os dias e sorrir. Deus é meu amigo, Deus é meu amigo, Ele está comigo. Está comigo nos momentos mais difíceis, Ele sempre foi o meu melhor amigo. E dos erros que na vida cometi, Ele sempre me ofertou o seu perdão. É morada, é abrigo pro meu coração. Deus está comigo na alegria do meu dia a dia. Ele está presente e é querido. Sua luz indica o meu caminhar, sua palavra